Alô? Se quer, pode jogar ele de volta, mas aguarde no contato. Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. E... sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Ele pagou o preço da mala que ele carregou. Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou. E ele pagou a mala sem alça que ele carregou. Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou. O telefone tocou, uma voz cavernosa pediu 1 milhão pra libertar minha sogra, que não vale nenhum tostão. Ela subiu meu cativeiro, mordeu a mordaça e a algema quebrou. E até a bala do meu revólver e a capeta da sua sogra chupou. Ele pagou. Ele pagou o preço da bala que ele carregou. Recebesse a megera de volta, ele me dava o dobro da grana na mão. Já paguei por todos meus pecados, me disse chorando o sequestrador. Vou me entregar à polícia e quando sair serei mais um pastor. Ele pagou. Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Que beleza! Ele pagou o preço da mala que ele carregou. Muito bem feito, muito ele bem feito. Ele pagou a parada da praga que ele sequestrou. Azar seu. Ele pagou a mala sem alça que ele carregou. Ele pagou. Ele pagou a parada da praga que ele sequestrou. Novamente toco o telefone, invertendo a situação. Se eu recebesse a megera de volta, ele me dava o dobro da grana na mão. Já paguei por todos meus pecados, me disse chorando o sequestrador. Eu vou me entregar à polícia e quando sair serei um bom pastor. Ele pagou. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. E... ele pagou o preço da mala que ele carregou. Bem feito. Ele pagou a paga da praga que ele se não aceito devolução, levou, tem que ficar. Ele pagou a mala sem alça que ele carregou. Vai reclamar na defesa do consumidor. Olha aí, sequestraram minha sogra, bem feito com sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Ele...